Vixe, minha vida, irmão, foi muita treta. Em várias caminhadas trombei com o capeta também. Só dei mancada, brecha tamanha. Satanás me conduzia na manha. E eu, sem perceber para onde estava indo, minha alma sumindo cada vez mais. Caminhando com ele, bem distante da paz. Se continuar assim, vida eterna jamais. Sair desta vida era tudo que queria. Para muitos, mentira. Não acreditaram em minha recuperação. Mas agora que firmão, 100% sangue bom. Pronto pra louvar e para exaltar o nome do Senhor. E eu louvo sim com amor, pois ele quem me tirou daquele pesadelo. E por mais que pensava ser livre, estava em cativeiro. E agora que estou mais do que recuperado, sempre pronto pra pisar na cabeça do diabo. Aquele que por muito tempo me iludiu, que me fez pagar comédia e também me extorquiu. Mas agora consciente dos meus erros do passado, estou recuperado, por Deus restaurado. E esta força maior eu quero aproveitar, amém. Louvando a um Deus que nasceu em Belém. Através do rap, através do hip hop, sempre vou representando cada vez mais forte. Pois ao meu lado há um Deus que mete respeito. Em tudo que ele põe a mão fica daquele jeito. Firmeza total, muito mais que 100%. Se você não acredita, irmão, eu só lamento. Mas se você acredita, então declare assim. Eu aceito o Cordeiro e peço que olhe por mim. E peço que olhe por mim. Príncipe da paz, Cordeiro Santo. Príncipe da paz, Cordeiro Santo. Eu fui salvo pelo Cordeiro. Cordeiro Santo. Cordeiro de Deus, a ti devo minha vida, pois tu realmente me deu uma saída de um mundo louco, e louco e mundo, mundo cão, no qual nele habita só guerra, destruição. Mas agora com Jesus estou mais que protegido, pronto para resgatar as vidas que o inimigo levou. Então peço por favor, Cristo Redentor, que me capacite através do louvor. Que a glória sobre mim seja vista onde eu for, e que vejam em mim o seu amor. Glória a Deus. E que através disso siga os teus caminhos. Porque a fé move montanhas e conduz ao paraíso. Vai vendo, porque sempre foi assim, assim será. Isso é bom, não é ruim, vida eterna terá. Vida eterna terá. Cordeiro Santo, Príncipe da paz. Cordeiro Santo, Príncipe da paz. Fui salvo pelo Cordeiro. Cordeiro Santo. Segredo espiritual você vai ter que desfrutar. Sempre seguindo o irmão em frente sem desandar. E nunca olhando para trás, porque o que já passou, passou. Siga o presente com Jesus na mente, pois só assim terá o futuro consciente. Garantido por Deus, porque ele nunca falha. Não, só te ajuda, jamais te atrapalha. Ele é totalmente diferente do fulano, que hoje te ilude e amanhã passa o pano. Tem várias artimanhas para te envolver, tem várias fitas e barganhas para te obter. Através das drogas, mulheres de dinheiro, dinheiro, querendo te tornar mais um do inferno herdeiro. Amarre agora e joga fora toda essa tolice, e seja mais um você soldado do apocalipse. E venha para a guerra, irmão, venha pra vencer. Com armadura cristã, Jeová pode crer. Declare agora a guerra espiritual, e quem irá vencer é o bem, não o mal. É o bem, não o mal. Príncipe da paz, Cordeiro Santo. Príncipe da paz, Cordeiro Santo. Eu fui salvo pelo Cordeiro. Cordeiro Santo. Cordeiro Santo. Príncipe da paz, Cordeiro Santo. Príncipe da paz, Cordeiro. Eu fui salvo pelo Cordeiro. Cordeiro.